andressinismoral.com.br. Deu só norte e chega assim na calada da noite. Falou, Sônia Corbão, tamo junto. É o está com o vaqueiro Viana. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. É meia-noite, eu tô aí pronto. Daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar. Eu sei, você tava carente, pois já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou. E quando a gente fez amor, você tem meu WhatsApp. Quando der vontade, que sentir saudade, se sentir carente, vai lembrar da gente. Me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. Alô, bandido paredão, você tá intimado. Toca essa daqui em toda festa, viu? O caminhão de ferro é que tô fazendo igual. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. É meia-noite, eu tô aí em ponto. Daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando. Mas você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar. Eu sei, você tava carente, pois já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou. E quando a gente fez amor, você tem meu WhatsApp. Quando der vontade de sentir saudade,